do céu desceu um anjo, com poder e glória resplandeceu. Caiu, caiu a grande Babilônia, morada de demônios se tornou. As nações beberão do seu vinho, em prazeres se perderam, mas ouço a voz do céu aclamar: sai dela, povo meu, a se libertar. Caiu a Babilônia, o juízo do Senhor chegou. Alegrai-vos, ó céus, a verdade aqui. Da terra em pranto estão, chorando por sua opulência, mas o Senhor é justo em sua mão, transformador em recompensa. O fumo de sua queda se ergue e o lamento ecoa no ar, mas o povo fiel se alegra, pois a vitória vem nos libertar. Caiu a Babilônia, o juízo do Senhor chegou. Nem dor, nem pranto, nem temor. O Senhor é nosso abrigo, em sua luz encontramos amor. Caiu a Babilônia, o juízo do Senhor chegou. Alegrai-vos, ó céus, a verdade aqui triunfou. Caiu a Babilônia, o juízo do Senhor chegou. Alegrai-vos, ó céus, a verdade aqui triunfou. Português e worship, acústico, guitarra, piano, sede em 2 BPM.